Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da The Mausoleum Radio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham de onde estiverem. Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Vox Vampírica Revamp nas ondas da CidicInfection.com, transmitido pelo site oficial do programa VoxVampírica.com e também gravando a versão podcast. A edição de hoje traz um tema controverso, provocante, sempre instigante, e eu espero ter inspiração e ter realizado a minha lição de casa nessa pesquisa que consumiu os últimos 20 dias da minha vida. O tema do Vox Vampírica de hoje é a Ordem dos Assassinos, ou melhor, o Credo dos Assassinos, uma trajetória cultural dos ismaelitas e seu alamute do imaginário europeu demonizado sobre eles. Onde todos cegamente seguem alguma verdade, nada é verdade. Onde todos são limitados por falsos moralismos e leis que beiram o absurdo, tudo é permitido. Nesses casos, nada é verdade, tudo é permitido. Essa estranha citação é adaptada e inspirada no livro Assassin's Creed Renascença, de autoria do Oliver Bolden, que está sendo um grande sucesso de vendas aqui no Brasil. Aliás, a série inteira, né, que é composta por 4 livros, estão chamando bastante a atenção de todos, né? A citação inicial desse artigo carrega influências consideráveis de Maquiavel e Nietzsche, que serão contextualizadas e apresentadas no transcorrer desse programa de hoje. Nosso tema, a legendária Ordem dos Assassinos. Na década corrente, muitos conhecem essa sociedade através da franquia multimídia Assassin's Creed, da empresa francesa Ubisoft. Na década de 90, a associação mais comum a eles vinha do RPG Vampiro Máscara, do grupo chamado Assassin's Creed. Sem dúvida, o jogo de videogame Assassin's Creed glamourizou bastante a Ordem dos Assassinos. Então é o destino de todas as agremiações e versões históricas esperarem algum artista do futuro imortalizar esses feitos na arte. Seria da pobre ciência sem o mérito de ser enorme. Certamente, os assassinos ganharam um retrato mais sofisticado do texto Prince of the Persia, Sands of Time, também, acho que no videogame também dessa outra franquia. Os assassinos são os cavaleiros negros, o Graal, interpretados como por alguns autores. Eles são componentes das cores, inimigos, das lendas da cavalaria e dos outros imaginários lá da Idade Média. Esse artigo de hoje, né, é por conta da minha fascinação. Que, aliás, já é uma franquia bastante rentável, que já explora as famílias em livros, animações, histórias de quadrinhos, e é o Assassin's Creed. Nesse universo institucional, existe a Ordem dos Assassinos, que usa o termo Hatra como uma variação da palavra guardiões desse universo institucional, detentores de uma antiga sabedoria e de relíquias e artefatos mágicos de grande poder, que foram deixados no mundo pelos que vieram antes. São apresentados como antigos deuses no decorrer do livro, ou uma civilização anterior à civilização humana na face da Terra, acabando se seguindo depois de um confronto com suas primeiras criações humanas. Sentindo artefatos chamados de pedaços do Éden, né, e mais citado deles como o sangue, o livro, foram utilizados através de toda a história humana por líderes espirituais e religiosos do universo, e acabavam sendo responsáveis pelos feitos extranaturais e milagres atribuídos a tais líderes, sendo no final das contas tais atos frutos de uma tecnologia mais avançada, não exatamente uma ocorrência de vida. Mas, paradoxalmente, os criadores dessa tecnologia eram nomeados como deuses do passado pagão. A função desses artefatos de estarem hora perdidos por aí, hora encontrados, é de serem usados para salvar o planeta Terra de uma apocalíptica catástrofe solar vindoura sobre o planeta. No passado, tais seres salvaram os humanos, e agora seria a vez dos humanos salvarem a si e ao planeta. O universo de Assassin's Creed propõe que toda a civilização humana foi construída sobre ilusões e distorções criadas por déspotas de todas as épocas para justificarem seu poder fazendo uso de tais pedaços de alma. Um desses artefatos, inclusive, tendo casado com o próprio Papa lá no Vaticano, bem como o túmulo e o fantasma de uma dessas integrantes da raça dos Guilherme, que habitava as catacumbas da Capela Sistina, como descobrimos no final do segundo livro de Oliver Cook. Durante o transcorrer do livro, os assassinos interagem com versões históricas famosas, às vezes como aliados e outras como antagonistas. Entre eles temos João Saladino, Ricardo Coração de Leão, Leonardo da Vinci e Maquiavel, que tem um interessante papel na romance. A Ordem dos Assassinos tem como inimigos os Cavaleiros Templários, que mais tarde são unificados à família Borgia da Renascença Italiana e acabam sendo os grandes vilões de várias obras da franquia. O cerne da disputa entre ambos os grupos é ideológico. Os assassinos defendem a liberdade de pensar e de agir, tendo a vivência e as consequências como seu credo principal, enquanto os templários preferem passar por cima disso tudo e escolhem dominarem as mentes para que todos cedam sua vontade por um mundo melhor. Inegavelmente, ambos os grupos querem mudar o mundo. Apenas os métodos são diferentes, mas nada de ajustamentos à base do radicalismo ou da justiça no preto e branco. Os dois lados da contenda têm seus prós e contras. Ninguém é exatamente o mocinho da história. Naturalmente, os jogos de videogame e de computador ainda exploram questões como memória genética, poderes extrasensoriais, civilizações perdidas, teorias da conspiração, eram os deuses astronautas e outras coisas igualmente divertidas. Sem falarmos na jogabilidade em terceira pessoa fantástica e cenários e movimentação primorosa. É difícil não se envolver e se tornar fã da saga Assassin's Creed. Muito bem, mas nesse artigo eu particularmente creio que meus ouvintes, né, no caso, estejam estranhando um pouco o tema. E o Lord A vai falar durante um Vox Vampírica inteira sobre um mero videogame, um jogo, um mero entretenimento que está fazendo sucesso. Então, a partir desse bloco, nós deixaremos o universo ficcional e iremos explorar um pouco da história, da mitologia e das antigas lendas e relatos fantásticos que cercavam a tal Ordem dos Assassinos, que foi um grupo ou sociedade que realmente existiu no tempo das Cruzadas e um pouco além dele. E como sempre, a verdade é muito, muito mais estranha do que o mito, e por consequência, mais rica em tessituras e muito mais bela e sublime. Como sempre, agradeço to my fellow in crimes, Marcos Torrigo, Nicolage e Kate de Matos Frisvold, e certamente aos meus comparsas Maxwell Cândido e Wagner Veneziani da Costa, da editora Madras, que no Brasil lançou uma obra muito legal chamada Sociedades Secretas na Europa Medieval, e que hoje, com um pouquinho de sorte, vocês ainda podem conseguir através do site madras.com.br. Know that nothing's true and everything is permitted. So read the old man of the mountain in his book of lies. É o que canta a banda Therion em Wine of Alucard. Vou chamar um bloco musical para a gente curtir um pouco juntos e já eu volto falando sobre os Ismaelitas, sobre a Ordem dos Assassinos e muitos temas realmente interessantes e incomuns. Então não saiam daí que eu já volto. From the cradle bars comes a beckoning voice, a thing spinning. You have no choice. Mm-hmm. village where most residents were poor. An old man had a factory that folks called the killing floor. He was a surly master, though his workers all had wives. He'd work them within inches of their lives. They were all sick and tired of this stuff. And then decided that they'd had enough. We won't take this anymore. Not gonna die on the killing floor. He won't work us into the ground. It's time to strike a match and burn it down. With kerosene and lanterns to ignite. They took one final look at all these monstrous machines, then lit the match that would fulfill their dreams. It was a blazing jubilee. Hi, hi, hi. They built these flames and set these workers free. We won't take this anymore. Not gonna die on the killing floor. He won't work us into the ground. It's time to strike a match and burn it down. As the workers danced around the fire having fun, the old man pulled up terrified and screamed, "What have you done? This factory was the only thing that kept us all alive. Now you've gone and blown us all sky high." The factory was above an oil lake. High, high, high. But all too late they realized their mistake. We wouldn't take it anymore. Didn't wanna die on the killing floor, but we drove ourselves to the ground when we struck that match and burned it down. Why we have to go and burn it down? Você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da Acidic Infection e também na versão podcast pelo site voxvampirica.com. O tema de hoje é nada mais nada menos que a Ordem dos Assassinos, que existiu historicamente e que também influencia até os dias de hoje o imaginário europeu e é mais reconhecida atualmente pela franquia multimídia Assassin's Creed. Vamos então apresentar um contexto das sociedades secretas. Ordens ou sociedades secretas existem através de todas as épocas e partes do mundo, principalmente no seio das grandes religiões institucionalizadas, como o catolicismo, judaísmo, islamismo e mesmo, acho que através de todo o cristianismo, tendo em suas características a suposta posse ou guarda de uma sabedoria ou técnica primeira e poderosa, muitas vezes perdida do resto do mundo, e sua guarda atribuído a eles, a sociedade, uma sociedade secreta, desde o princípio dos tempos. Às vezes, estas técnicas podiam incluir uma determinada interpretação de um livro sagrado, uma interpretação esotérica. Em geral, guardavam segredos dos chamados tempos pagãos, que foram revestidos no cerne de seus mistérios por roupagens religiosamente aceitas pelo poder dominante. Embora nos dias de hoje tais assuntos ligados à ancestralidade exagerada sejam considerados apenas metáforas e sabores adquiridos dos tempos medievalescos ou ainda de costumes românticos de inventarem passados fantasiosos, sempre haverá aquele apelo especial e um instigante sabor criativo e imaginativo que leva a mente de seus integrantes e daqueles que se fascinam ou temem tais histórias por interessantes vielas e cantos muito obscuros onde sua percepção é sempre conduzida. No passado medievalesco, esses grupos eram integrados por membros de guildas profissionais socialmente aceitas ou consideradas marginalizadas. Outros grupos foram integrados por indivíduos com cargos sociais ou políticos que exercem poder decisório na sociedade comum e acabam sendo temidos por nepotismo e acusações similares. Algumas dessas sociedades tiveram origens cavaleirescas e foram compostas apenas por ricos e detentores de amplo poder político e temporal. Em todos esses grupos, sempre encontraremos os mitos e as lendas de seus fundadores, do seu trato ou parte com o sagrado, que incluíam poderes, dons, revelações e deveres políticos e temporais, e principalmente da sua linhagem, hereditariedade e protocolos para transmissão e reconhecimento desse sangue nos que virão futuramente. Se ampliarmos a visão, uma visão de águia, como sempre insinuada nos jogos e no capuz dos personagens da franquia Assassin's Creed, deixando de olharmos apenas uma árvore e sim a floresta inteira do alto, veremos que este dom dos fundadores, reis sagrados e afins, é um componente essencialmente xamânico que se desvela em toda a história humana de todos os tempos. A forma como os detentores desse dom acessavam a realidade não ordinária era uma das partes dos segredos mantidos posteriormente pelas sociedades secretas, superficialmente mencionadas nesse artigo, bem como suas relíquias sagradas, e com certeza isso, par excellence, violava tabus, a moral e costumes datados de todas as épocas. Justamente por isso se mantinha velado e era desvelado gradualmente conforme o desenvolvimento individual dos integrantes. Era assim no continente europeu e no continente asiático. Também foi assim no Oriente Médio, onde infelizmente a mídia contemporânea nos expõe apenas aos atos de barbárie do que acontece por lá, mas esquece-se de belas tradições como seus pacíficos dervixes ou ainda do sufismo, um ramo esotérico desenvolvido por Ali, um sobrinho e genro do profeta Maomé, um ramo espiritual de uma interpretação esotérica do Corão de profunda reflexão e beleza poética, que teve até influência e alcance em alguns cultos afro-brasileiros da região nordeste do país. Para quem aprecia temas ligados à espiritualidade da Terra, lá também, no Oriente Médio, encontraremos djinns, daimons selvagens, ou ainda os gênios dos árabes, por assim dizer. Inclusive, a Ordem dos Assassinos teve uma fortaleza nas mal faladas terras do chamado Vale dos Djinns. E ainda também encontraremos o mistério dos sheiks e vizires muçulmanos, que há muitos séculos aprendem como dobrar as flamigerantes vontades desses seres ígneos. Até mesmo quem assistiu à quinta temporada do seriado vampiresco True Blood vai se lembrar da presença de um djinn que se manifesta caçando dois personagens que foram militares e cometeram alguns crimes no Oriente Médio durante essa quinta temporada. Uma presença extremamente interessante. Um tema, os djinns são um tema que já foram abordados no passado aqui no Vox Vampírica. Existe até um livro da Madra chamado Os Vingativos Djinns, que é uma leitura interessante, uma leitura também bastante recomendada. A beleza, a prosa e a poesia, para aqueles que lançarem seus olhares, além da ilusória e superficial névoa que cerca as terras do Oriente Médio. Recentemente eu gravei uma série de videologs falando sobre uma deidade oriental chamada Lilith, ou Aulat, que vocês conhecem atualmente como Lilith. E com essa série de videologs que vocês podem assistir acessando facebook.com/lord.a.oficial, já tem 3 episódios, quando a comunidade atingir 1.500 pessoas, 1.500 opções de curtir, a gente libera o 4º episódio da primeira temporada desse seriado que eu gravei lá junto com a Vivi Brit e grandes amigos do Protagon Studio. E bom, tudo isso, né, pra gente falar, para a gente lançar, insuflar uma inspiração em vossas buscas, um olhar mais amplo, um desejo que vocês conheçam também um pouco mais do sufismo, dos dervixes, dos djinns e de todo o universo mítico do Oriente Médio. Será uma jornada bastante interessante, bastante rica, que não fica nada a dever às mitologias europeias, do norte da Europa, ou mesmo do Extremo Oriente, que muitos apreciam. Ao longo desse artigo, visitaremos algumas paisagens, explorando a misteriosa ordem dos assassinos, o povo ismaelita, e tentaremos fazer isso com razoável fidelidade histórica. E vez ou outra estabeleceremos alguns paralelos com o universo ficcional da franquia Assassin's Creed. Se tivéssemos que começar por uma... explicar como surgiriam os ismaelitas, como surgiram e como surgiram os assassinos, lembrando que nem todo ismaelita era um assassino, mas todo assassino era um ismaelita, dentro do contexto fechado que a gente está abordando aqui, e não no contexto posterior de um assassino ou estrangulador profissional que virá assombrar o imaginário europeu, né? Depois da, aliás, no tempo e depois do tempo das cruzadas, voltando aqui bem para as origens secretas de todo esse contexto, né? A palavra descontentamento certamente resumiria apropriadamente a situação. Com a morte do profeta Maomé, fundador do islamismo, e os fatos que levaram à escolha do seu sucessor, houve um descontentamento de significativa parcela da população. Nesse momento, nascem as duas vertentes muçulmanas, os xiitas e os sunitas, que permanecem até os dias de hoje. Nosso artigo focaliza o período histórico da Idade Média e das Cruzadas, tendo como enfoque contextualizar os chamados ismaelitas e os assassinos, que não possuem relação factual alguma com movimentos extremistas ou grupos terroristas contemporâneos e que tampouco podem ser considerados as origens de tais grupos terroristas, como a mídia sensacionalista ou algum editor sensacionalista pode tentar associar com esse tema. E mesmo o senso comum, que muitas vezes insinuou através das décadas anteriores tal relação. São contextos, os assassinos que a gente fala aqui, a ordem dos assassinos, os ismaelitas, não tem nada a ver com o terrorismo e os grupos terroristas que existem nos dias de hoje. É um outro universo, é uma outra história. E é um grande anacronismo e um erro histórico tentar associar as duas coisas. Há uma diferença aí que vem... uma diferença aí de quase mil e poucos anos. As coisas são muito diferentes, em resumo. O contingente dos xiitas são formados inicialmente pelos descontentes com a sucessão de Maomé. E com o passar do tempo virão a desenvolver um caráter de tendência messiânica, que encontrava na figura dos imames, potentes líderes espirituais do povo árabe, dotados de poderes de cura, portadores da verdade e de características divinas, tais como exorcizar de jins e maus espíritos, falarem com anjos, portadores de revelações, profundo conhecimento da doutrina e ciência daquele tempo e outras características atribuídas às divindades. Nada muito diferente dos reis sagrados ou dos sábios europeus e outros personagens xamânicos de diversos continentes. Com a afirmação de linhagens sagradas, a hereditariedade desses fundamentos e a importância sucessória dos seus descendentes como marcas relevantes que influenciam a ethos, a política e a religiosidade, aparecem muitos imames, através do Oriente Médio, e todos foram protagonistas de feitos importantes, de uma forma ou de outra. O pesquisador Thomas Keighley, em sua obra Sociedades Secretas da Idade Média, informa que o islamismo sempre será bem enraizado na história, leis, costumes, modos e opiniões das terras onde nasceu, e principalmente das pessoas. Um desses muitos imames chamava-se Ismail, e ele reuniu um grupo de seguidores que ficaram conhecidos pela história como ismaelitas ou ismaelitas. Suas origens descansam no momento que cada uma das linhas que compunham os xiitas procuravam explanar seu posicionamento político e espiritual, bem como de que forma o legado de Maomé chegava até eles. Fosse por transmissão familiar ou espiritual, houve uma linha que inclusive acreditava que o imame transmitia seu fogo invisível por transmigração de sua natureza divina e não mortal a um descendente. E outras linhagens que defenderam um imame invisível, que se manifestava através dos escolhidos para os processos decisórios do cargo. Uma das descrições mais belas e fantásticas dessas linhas dizia que Ali, o divino imã, nunca havia morrido e que vivia nos céus. O trovão era sua voz e o relâmpago seu chicote para aterrorizar os perversos. Não menos fantástica era o fato mítico que alguma dessas linhas acreditavam no papel de um ancestral que teria desaparecido, sem morrer, junto à natureza em uma gruta, e que retornaria como um guia especial a todos os fiéis no dia do juízo final. Nesse caso, para não ficar algo muito distante dos ouvintes brasileiros, há uma classe espiritual de entidades de pessoas que desaparecem em meio às forças da natureza ou cenários da natureza, sem morrer, chamadas de encantados e cultuada nos ritos do tambor de mina. Aspectos dessa têmpera mítica persa se fará presente no etos dos ismaelitas e posteriormente dos assassinos. Afinal de conta, nem todo ismaelita era um assassino, mas a ordem dos assassinos era composta por ismaelitas. Um outro ponto ainda interessante, né, desse líder que nunca morreu e que retorna para conduzir seu povo através de um tempo de provação como juízo final, a gente encontra no mito do Dom Sebastião dos Lusitanos e bem como no aguardado retorno do rei Arthur para aqueles que vivem na Inglaterra. O imame Ismail descendia de uma linhagem nomeada como Sebin, ou Sétima, posicionado como sétimo descendente de Ali e neto de Mohammed Bakir. De cada imame na terra, os súditos esperavam que fosse um homem fiel aos princípios da fé islâmica, cumpridor dos jejuns, da oração e da esmola. Alguém sábio, generoso, virtuoso e inabalável para com sua fé e destino político e ainda espiritual. Foram tempos culturalmente interessantes, onde o Oriente era tocado pelo espírito cultural grego, de evidente audácia, especulação, investigação, ciência e filosofia. Devemos, inclusive, nos recordar que muito do conhecimento científico, filosófico dos tempos da Antiguidade, quando a Europa entrou na chamada Idade das Trevas, foi perdido. Foi perdido na Europa, mas foi compilado e reunido por sábios muçulmanos e sábios do Oriente Médio, e só foram redescobertos com a vinda da Renascença. Olha que coisa interessante. Então era uma outra visão daquele território, era uma outra visão de mundo, né? E a gente falava aqui sobre a influência do espírito grego. E eles se encontravam, o espírito cultural de investigação, especulação, ciência e filosofia dos gregos, naquele momento ali, através da Idade Média, se encontrava com a antiga religião da luz dos persas e até mesmo vinha complementar suas lacunas depois de tantos séculos nos quais ela foi perdida através de infinitas miscigenações culturais, combates e perdas de territórios que assolaram aquela região. Era nesta mesma Pérsia que muitas das linhas do islamismo encontravam suas origens e herdavam ancestrais confrontos familiares, políticos e religiosos. Era aquela Pérsia que no passado distante tivera a presença dos magi, da astrologia, berço de grandes civilizações, do culto ao deus pássaro-pavão Melek Taus, a religião da luz e muitas outras obras fantásticas, como aquelas levantadas nos primeiros capítulos do livro Pilares de Tubal-Cain, de Nigel Jackson e Michael Howard, também publicado aqui no Brasil pela editora Madras. Conforme narrado por Thomas Keightley, nos primeiros séculos do Islã, com todas suas rebeliões que tumultuaram o califado, sempre vieram da união de reivindicações da família de Ali e das doutrinas filosóficas persas. Dentro desse enfoque, o século IX será particularmente interessante devido à figura de Abdala, que pretendia derrubar o califado, introduzindo no islamismo uma doutrina secreta de impiedade e ateísmo, baseado no misticismo do número 7. O plano era apresentar a seus integrantes, gradativamente, uma doutrina que desvelasse a futilidade das religiões e indiferença de todas as ações, sem chocar-se com preconceitos arraigados em favor da religião e governos estabelecidos, conforme é narrado para a gente pelo Thomas Keightley em sua obra Sociedades Secretas da Idade Média. O plano político de Abdala era empossar os descendentes de Ismail, que por sua vez descendiam de Ali, que era o escolhido original de Maomé como seu sucessor. E assim ele precisaria de herdeiros e legítimos representantes políticos e religiosos, cujo poder e dignidade haviam sido usurpados pelo califado. Sempre tem um califado, né? Com esse intuito, Abdala, seus familiares, seus descendentes e missionários, conhecidos como Dais, recrutaram pessoas através do Oriente. Abdala morreu na Síria depois de muitos anos. No entanto, a ativação desse plano viria a acontecer por intermédio de um homem chamado Karmat e seus Karmatitas, uma das seitas mais prósperas e em franca expansão que decidiu provar a força da ideia dos ismaelitas na ponta da espada. Além disso, a gente ainda teria também, além do Sebin, da onde que seriam os descendentes que eu estava aqui falando, né, para vocês, a gente teria ainda os Zenashri, que serão conhecidos como a 12ª linhagem, que se tornaria muito popular no século IX. E é um tema assim bastante recente, né, bastante novo, inesperado para os ouvintes do Vox Vampírica, né? Então, para aprofundar um pouco mais a questão e oferecer um melhor desenvolvimento, eu vou ler para vocês alguns trechos de Sociedades Secretas da Idade Média, Os Assassinos, Os Templários e os Tribunais Secretos, de Westfália, de Thomas Keighley. A única ressalva que eu faço para vocês, é que alguns de vocês podem estranhar um pouco, é que o Thomas Keighley escreveu esse livro lá no século, entre o século XVIII e o século XIX. Então ele, embora tenha muito conteúdo interessante, muitas vezes ele carrega um prisma um tanto quanto limitado do autor, mas é um fruto da época em que ele vivia, né? Mas para muitas outras questões, ele é um livro bastante recomendado, bastante completo sobre o tema. E bom, a gente vai falar então, né, sobre o incentivo dado à literatura e à ciência pelo iluminado Imame Al-Mamun, que tinha difundido certo nível de audácia, de especulação e investigação até então desconhecido no Império Árabe. Era aquela questão que eu falava, a sutil filosofia dos gregos entrava em contato agora com a sublime, mas corrompida teologia dos persas e o misticismo da Índia secretamente se misturava ao cabedal de conhecimentos. Não devemos, talvez, dar crédito à afirmação do historiador árabe de que os persas tinham bolado em segredo um plano para minar e corromper a religião e assim drenar o império daqueles que os tinham vencido no campo. Mas é não pouco notável que, assim como a transformação da religião mosaica em judaísmo, pode ter sua origem atribuída à Pérsia. E assim como o mesmo país difundiu as monstruosas opiniões que corromperam a simplicidade do evangelho, também é na Pérsia que encontramos a origem da maioria das seitas que brotaram no Islã. Sem concordar com aqueles que atribuem o berço de todo o conhecimento à Índia, não é improvável que a intrincada metafísica e o misticismo daquele país tenha sido a fonte de grande parte da corrupção de várias religiões que prevaleceram na Ásia Sincidiana. Isso é a opinião do Thomas Keighley nesse livro que eu estou lendo para vocês. É no mínimo notável que o nordeste da Pérsia, na parte mais perto da Índia, tenha sido o lugar onde muitos dos impostores que fingiam ter relação com a divindade apareceram. Foi lá que Manes, o líder dos maniqueístas, exibiu suas artes e foi em Khorasan, terra do sol, que Hakem, o qual se declarava a encarnação da divindade, levantou o estandarte de revolta contra a casa de Abbas. Mas seja como for, se pesquisarmos os primeiros séculos do Islã, poderemos observar que todas as rebeliões que agitaram o Império dos Califas advieram de uma união de reivindicações da família de Ali com as doutrinas filosóficas da Pérsia. Aprendemos que no século IX da Era Cristã, Abdala, um homem de linhagem persa, residente de Awas, no sul da Pérsia, concebeu o plano de derrubar o Império dos Califas, introduzindo secretamente no Islã um sistema de ateísmo e impiedade. Para não chocar preconceitos arraigados em favor da religião estabelecida e do governo, ele resolveu comunicar suas doutrinas aos poucos e fixou o místico número 7 como o número dos graus pelos quais seus discípulos deveriam passar até a grande revelação da futilidade das religiões e indiferença de todas as ações. O véu político de seu sistema era a afirmação dos direitos dos descendentes de Mohammed, o filho de Ismael, ao título de imame, e seus missionários Dais se dedicavam à tarefa de fazer prosélitos em todo o império dos califas. Posteriormente, Abdala se mudou para a Síria, onde morreu. Seu filho e netos deram prosseguimento aos planos e na época deles foi convertido um homem que se apressou em colocar o sistema em operação, chamado Makrizi. É a fonte do historiador Hammer para o relato precedente acerca de Abdala. Note que esse Abdala passa despercebido para o historiador medievalesco Herbelot. O nome desse indivíduo era Carmate, nativo do distrito de Curfa. Sua seita era chamada de Carmatitas. Ele fez grandes alterações no sistema original de Abdala e, como essa seita crescia em número e poder, decidiu arriscar testar no fio da espada os direitos dos descendentes de Ismael. Ele afirmava que o direito inalienável aos domínios terrenos pertencia ao que classificava como Imame Masum, Imaculado. Uma espécie de ideal de príncipe perfeito, como o sábio dos estoicos. Consequentemente, todos os príncipes reinantes eram usurpadores por causa de seus vícios e imperfeições, e os guerreiros do príncipe perfeito deveriam depor todos eles, sem distinção de seus tronos. Carmate também ensinava seus discípulos a entender os preceitos e observâncias do Islã em um sentido figurado. A oração significava obediência ao imame Masum. Dar esmola era honrar o título que lhe era devido, ou seja, aumentar os fundos da sociedade. O jejum era a manutenção dos segredos políticos relacionados ao imame e ao seu serviço. Não era a palavra externa do Corão que devia ser observada. Só a exposição era digna de nota, assim como os partidários de Mocana e outros oponentes da Casa de Abbas. Os seguidores de Carmate se distinguiam pelas vestimentas brancas, assim como no universo ficcional de Assassin's Creed, para assinalar a hostilidade aos califas reinantes, cujas vestes e estandartes conservavam o tom preto que eles tinham exibido contra as bandeiras brancas da Casa de Omiyah. Uma guerra sangrenta se repetiu em vários períodos durante um século inteiro entre os seguidores de Carmate e as tropas dos califas, com um grau variado de sucesso. No decorrer dessa guerra, a cidade sagrada de Meca foi tomada pelos sectários, como anteriormente pelos Wahhabi. Após a queda de 30 mil muçulmanos em sua defesa, a célebre Pedra Preta de Alilat foi removida e levada em triunfo a Rajar, onde permaneceu por 22 anos, até ser redimida por 50 mil ducados pelo emir do Iraque e substituída em seu selo original. Por fim, como muitos de seus predecessores, os Carmatitas foram derrotados pelo vigoroso poder do Império e seu nome, embora não seus princípios tenham sido extintos. Nesse período de contenda entre a Casa de Abbas e os Carmatitas, um dai, missionário dos últimos, chamado Abdala, arquitetou um plano para libertar da prisão onde fora jogado pelo califa Motdahad um real ou suposto descendente de Fátima, chamado Obid Allah. A autenticidade da descendência de Obid Allah é tema de discórdia entre os historiadores orientais e os juristas. Aqueles que defendiam os interesses da Casa de Abbas não pouparam esforços para desmascará-lo como um impostor. E esse suposto descendente, né, Obeid Allah, ele que foi levado pelo Abdala para a África, e lá ele foi proclamado o prometido Mehdi, o guia, e conseguiu estabelecer para ele um domínio na costa norte daquele país. Obeid Allah demonstrou gratidão, matando aquele a quem devia seu poder. Mas talento e valor podem existir sem a presença da virtude, e Obeid Allah e seus dois descendentes seguintes estenderam os domínios às praias do Atlântico. Moez Ladin Allah, seu neto, após conquistar o Egito e a Síria, sabiamente abandonou seus antigos e mais distantes domínios ao longo da costa do Mediterrâneo, visando o mais valioso império asiático dos Abássidas. Essa dinastia dos califas fatimidas, como eram chamados, reinou por dois séculos no Cairo e no Nilo, os inimigos e rivais daqueles estabelecidos em Bagdá às margens do Tigre. Como qualquer outra dinastia oriental, essa se perdeu na importância e imbecilidade, e seu trono foi ocupado pelo célebre Kurdis Saladin. O pedigree de Obeid Allah vinha de Ismail, o sétimo imame. Sua casa, portanto, contava com o apoio dos sétimos, ou ismaelitas, em seus projetos de estender o poder sobre todo o mundo maometano. Seu interesse evidente era aumentar ao máximo os contingentes e o poder dessa seita. Temos razão, portanto, no caso Thomas Keighley, em dar crédito às afirmações dos historiadores orientais de que havia uma instituição secreta no Cairo. O líder era o califa Fatimida, e o objetivo era a disseminação das doutrinas da seita dos ismaelitas, embora possamos duvidar da exatidão de alguns detalhes. Essa sociedade, dizem-nos, era composta de homens e mulheres que se reuniam em assembleias separadas, pois a suposição comum de que no Oriente se considera inferior o sexo feminino é errônea. A sociedade era presidida pelo missionário-chefe, Odai Aldoat, que era sempre uma pessoa de importância no Estado, e não raro o juiz supremo, Kadi Al-Qodhat. Suas assembleias, chamadas de Sociedades de Sabedoria, Mejalis Al-Hikmet, eram realizadas duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras. Todos os membros compareciam vestidos de branco. O presidente, após atender ao califa e ler para ele a preleção em pauta, ou na impossibilidade de tal procedimento, tendo obtido sua assinatura no verso, procedia à assembleia e apresentava um discurso escrito. Ao término deste, os presidentes beijavam-lhe a mão e, em reverência, tocavam com a testa a escrita mão do califa. A sociedade permaneceu nesse estado até o reinado daquele extraordinário e louco califa Hakem bi Emir Ilah, que o nome significa juiz comandado de Deus, que resolveu colocá-la em um nível esplêndido. Ele construiu para a sociedade um edifício majestoso intitulado Casa da Sabedoria, Dar Hikmet, guarnecido com uma abundância de livros e instrumentos matemáticos. Suas portas eram abertas a todos e eram fornecidos papel, penas e tinta fartamente aos que quisessem frequentá-la. Professores de direito, matemática, lógica e medicina eram nomeados para dar instruções e, durante as calorosas discussões intelectuais que costumavam ocorrer na presença do califa, esses professores compareciam usando cafetãs oficiais, kalan, os quais, dizem, lembravam muito as becas usadas nas universidades inglesas. A renda destinada a esse estabelecimento, pela magnanimidade do califa, era da ordem de 257 mil ducados por ano, oriundos dos décimos pagos à coroa. O curso oferecido nessa universidade, segundo uma crise, consistia dos seguintes 9 graus. O objetivo do primeiro, que era longo e tedioso, era infundir dúvidas e dificuldades na mente do aspirante e levá-lo a ter confiança cega no conhecimento e na sabedoria de seu professor. Com essa finalidade, o aspirante era assolado por perguntas capciosas, os absurdos do sentido literal do Corão e sua repugnância à razão eram meticulosamente apontados, e eram dadas obscuras indicações de que, sob essa casca, se encontrava um miolo doce ao paladar e nutritivo para a alma. Mas quaisquer informações adicionais eram guardadas com rigor até o aspirante se comprometer por meio de juramento solene, com fé absoluta e obediência cega ao seu instrutor. Segundo pilar, após fazer o julgamento, que ele era admitido ao segundo grau, que lhe passava o reconhecimento dos imames apontados por Deus como fontes de todo o conhecimento. Terceiro pilar, o terceiro grau o informava do número desses abençoados e santos imames, o místico 7. Pois assim como Deus tinha feito 7 céus, 7 terras, 7 mares, 7 planetas, na astrologia clássica, metais, tons e cores, também 7 era o número das mais nobres das criaturas de Deus. Quarto pilar. No quarto grau, o aluno aprendia que Deus tinha enviado 7 legisladores ao mundo, cada qual encarregado de alterar e melhorar o sistema de seu predecessor, que cada um desses tinha 7 ajudantes que apareciam no intervalo entre ele e seu sucessor. Esses auxiliares, que não se manifestavam como professores públicos, eram chamados de samite, que quer dizer mudos, em contraste com os legisladores falantes. Os 7 legisladores eram Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Mohammed, Maomé e Ismael, o filho de Jafar. Os 7 principais ajudantes, chamados Sus, eram Set, Sen, Ismael, filho de Abraão, Araão, Simão, Ali e Mohammed, o filho de Ismael. Observava-se com muita propriedade que, uma vez que o último personagem estava morto, havia não mais que 1 século naquela época, o professor tinha o poder de classificar quem ele quisesse como profeta mudo dos tempos presentes e incutir a crença nele e a obediência a ela por parte de todos os que não tivessem passado desse grau. O quinto grau, ou quinto pilar, ensinava que cada um dos 7 profetas mudos tinha 12 apóstolos para a disseminação de sua fé. A conveniência desse número também se comprovava por analogia. São 12 os signos do zodíaco, 12 meses, 12 tribos de Israel, 12 juntas nos 4 dedos, excluíam-se os polegares de cada mão e assim por diante. Sexto pilar ou sexto grau. Tendo o aluno chegado a esse nível e não mostrando sinais de inquietude, os preceitos do Corão eram mais uma vez levados em consideração e ele aprendia que todas as partes positivas devem ser subordinadas à filosofia. Ele, consequentemente, era instruído nos sistemas de Platão e Aristóteles por um longo espaço de tempo. Sétimo pilar ou sétimo grau. Ao ser considerado qualificado, ele era admitido ao sétimo grau, quando a instrução era comunicada naquele panteísmo místico apregoado e ensinado pela seita dos sufis. Oitavo grau. Os preceitos positivos da religião eram novamente considerados. O véu era removido dos olhos do aspirante, e tudo o que procedera era agora declarado como um mero andaime para erguer o edifício do conhecimento e deveria ser derrubado. Profetas e professores, céu e inferno eram um grande nada. A bem-aventurança e a miséria futuras eram sonhos fúteis. Todas as ações eram permitidas. Nono grau ou nono pilar. Só tinha de incutir a noção de que não se devia acreditar em nada e tudo, absolutamente tudo, podia ser feito. Segundo o Sr. de Sacy, em Jornal de Savant de 1818, é da opinião que as palavras árabes Talil e Bahat não têm o sentido forte que o historiador Hammer lhe atribui. A primeira, ele diz, só indicava aquele deísmo que define a divindade como um ser meramente especulativo e aniquila as relações morais entre Deus e a criatura. A segunda só denota a emancipação dos preceitos positivos de lei, tal como jejum, oração, mas não das obrigações morais. Ao se estudar as descrições de sociedades secretas, suas regras, regulamentos, graus e quantidade, ou a natureza do conhecimento passado por elas, depara-se sempre com uma dificuldade, já que o segredo era a própria essência de tudo a elas ligado. Que meios tinham os escritores, geralmente hostis a elas, de descobrir sua constituição interna e a natureza exata de suas máximas e premissas? No presente caso, nossa principal fonte para a descrição de uma sociedade que floresceu no século X e XI é Macrise, um escritor do século XV. As fontes deles, por sua vez, são sem dúvida de data anterior, mas nós não sabemos quais foram nem de onde obtiveram tais informações. Talvez nosso procedimento mais seguro, nesse e em outros casos semelhantes, seja admitir a verdade generalizada de uma afirmação, mas deixar nossa mente em certo nível de suspense quanto à exatidão dos detalhes. Podemos, portanto, aceitar o fator da existência do Colégio do Cairo e das premissas místicas do sufismo ensinada nele, bem como o direito dos fatimidas ao califado, incutidos na mente dos alunos e missionários enviados para o leste, sem, no entanto, dar credibilidade implícita à história dos nove graus pelos quais teria de passar o aspirante, e sem também acreditar que o curso terminava em uma doutrina subversiva de toda a religião e toda a moralidade. Como vimos, o Dai al-Do'at, ou missionário-chefe, residia no Cairo, de onde dirigia as operações da sociedade, enquanto os Dais subordinados habitavam em todas as partes dos domínios da Casa de Abas, convertendo pessoas às reivindicações de Ali. Os Dais eram auxiliados por companheiros, refiks, que a gente vê bastante no Assassin's Creed, né? Que eram indivíduos instruídos até certo ponto nas doutrinas secretas, mas que não podiam ensinar nem tentar converter. Essa honra era privilégio dos Dais. Pela atividade dos Dais, a sociedade se alastrou, tanto que no ano de 1058, o emir Bessatsiri, que pertencia a ela, nomeou a si mesmo mestre de Bagdá, tomando posse dela por um ano inteiro, mandando emitir dinheiro e se fazendo orações em nome do califa egípcio. O emir, porém, foi morto pela espada de Togru, o turco, cujo auxílio os abássidas imploravam, e esses dois atos distintos da soberania maometana foram novamente praticados pela Casa de Abas. Pouco depois, a sociedade do Cairo parece ter caído, juntamente com o poder dos califas fatimidas. Em 1123, o poderoso vizir Afdal, por ocasião de algum tipo de distúrbio por eles causado, fechou o Dar al-Hikmet, ou mais provavelmente a destruiu. Seu sucessor, Mamun, permitiu que a sociedade continuasse realizando reuniões em edifício erguido em outra situação, e ela continuou até a queda do califado do Egito. A política de Afdal poderá talvez ser mais bem explicada por uma referência à condição do Oriente naquela época. O califa de Bagdá se tornaria um mero personagem figurativo, destituído de real poder. Os antigos domínios da casa de Abás estavam nas mãos dos turcos, Seljukians. Os francos eram mestres de grande parte da Síria e ameaçavam o Egito, onde os califas também já se achavam incapazes e o real poder tinha passado para o vizir. Como esse último aspirava nada mais que preservar o Egito em uma sociedade com o propósito de ganhar partidários dos direitos dos Fatimida, deveria ser um impedimento para ele. É provável, portanto, que tenha desejado suprimi-la, principalmente porque a Sociedade dos Assassinos, uma ramificação ismaelita, já estava instituída, a qual, independente dos Fatimidas, procura o domínio só para si. É da história dessa notável associação que agora falaremos. E para a gente falar mais um pouquinho dessa sociedade, né, a gente precisa apresentar alguns contextos, né? Então já já a gente retorna aqui para o livro do Thomas Keighley. E sim, esse programa será dividido em duas partes para aqueles que já perceberam que não é um assunto exatamente simples. Então antes da gente entrar em mais esse bloco, eu vou chamar mais um bloco musical, e na sequência a gente fala mais sobre os ismaelitas, sobre os assassinos, sobre os imames e sobre toda a mítica do Oriente Médio. Então não saiam daí. Música Revamp ao vivo na Acidic Infection, toda quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite, e na versão podcast no site voxvampirica.com, sempre fidelignamente trazendo assuntos controversos, temidos, outros considerados tabus, mas de alguma forma subjetiva ou objetiva, sempre relacionados à temática vamp em amplitude, alteridade e diversidade através das eras. E no programa de hoje estamos falando sobre os Ismaelitas e sobre a Ordem dos Assassinos, que muitos conhecem atualmente pela franquia Assassin's Creed. Outros ainda se recordam do RPG Vampiro à Máscara, do clã dos Assamitas. Outros ainda lembram dos assassinos que aparecem no filme Prince of Persia, Sands of Time. Enfim, né? E outros ainda lembram deles como os Cavaleiros Negros que afrontavam os Templários e os Buscadores do Graal. Então os assassinos estão bem entrosados no imaginário das cruzadas e no imaginário medievalesco europeu. Mas, para entendermos o ismaelismo, ou os ismaelitas, uma tarefa de rara beleza, temos que observar alguns pontos iniciais importantes sobre eles. Basicamente, o ismaelismo se baseia sobre uma interpretação esotérica do Alcorão, ou seja, ele reconhece uma visão mística e de níveis mais profundos das palavras do livro sagrado dos muçulmanos. Não se trata de contradizer, e sim de interpretar em outros níveis. Certamente meus leitores se recordarão que existem outros agrupamentos em diferentes caminhos religiosos que também interpretam dessa forma seus livros sagrados. No caso dos muçulmanos, creio que o agrupamento mais conhecido e destinado a tal prática seja o sufismo. Mas existem outros, né, ou muitos outros. Aqui a gente fala sobre o ismaelismo e sobre os assassinos. No caso, os ismaelitas em árabes eram muitas vezes ou subjetivamente nomeados como Batin ou Batini, que era um tema, era uma palavra que fazia alusão à iniciação e conhecimento privilegiado e esotérico dos textos sagrados. Essa alusão, inclusive, era atribuído ao Al-Hassan, que vai ser o fundador da Ordem dos Assassinos. E a gente vai falar dele, sobre esse interessante personagem, em instantes. Enquanto que um outro termo, também atribuído aos assassinos, que era Zahir, se refere ao conhecimento dos significados exotéricos. Talvez a interpretação sufi, do sufismo, né, mais conhecida e bela de todos os tempos, seja o texto A Conferência dos Pássaros, como que alguns autores atribuem uma referência à queda do paraíso e à descoberta que o sagrado está lá e também está aqui e jaz em cada uma das nossas escolhas. A doutrina do ismaelismo é apresentada como paneteísta, que é muito diferente do que a gente chama de panteísta. Os paneteístas acreditam que Deus interpenetra cada parte da natureza e tudo aquilo que está além, e assim Deus vem animar toda a sua criação. Ele existe dentro e fora dela. Deus vive naquilo que foi criado e naquilo que está além da criação. Enquanto a figura da deidade descansa além de tudo, ela também se manifesta simultaneamente naquilo que foi criado através da figura do imã ou do imame, que seria aquilo que pode ser aquilo ou aquele, né, em algumas linhas, que pode ser o espelho da deidade na Terra. Todos os seres vivos existem nessa realidade, e entendendo o imã ou imame, entender, né, o imã ou imame é entender a realidade, e assim se conquista a salvação. Leitores e leitoras mais atentos podem vir a enxergar interessantes pontos comparativos entre o paneteísmo e alguns movimentos gnósticos e suas noções do pleroma. E outros budistas também podem ver alguma estranha associação. O imame é uma expressão da luz do Criador, um portador da luz, por assim dizer. Cada um deles expressa facetas dessa luz em seu tempo de vida enquanto indivíduo. O próprio imame, depois da morte de Maomé, foi Ali, seu sobrinho e genro, investido pela deidade com sua sabedoria e luz. E tal luz passaria de um imame para outro. não havendo muita diferença dos chamados avatares mais comuns da religião hindu, no final das contas. Já para os sunitas, diferente dos xiitas, o sagrado se fazer carne é considerado heresia. Como a própria Bíblia dos católicos, as sagradas escrituras muçulmanas e também seus grupos e subgrupos, ou seitas, ou linhagens, passaram por alterações em benefícios temporais e políticos realizados por seus líderes. Nos escritos mais antigos, vemos que seu Deus ainda assume papéis na criação e nas coisas do mundo, em cada tempo, em cada época, através dos seus profetas ou imames. Existindo simultaneamente como criador cósmico e indivíduo, conforme tentamos apresentar nesse parágrafo, conta a história que Maomé escolheu como sucessor espiritual de sua linhagem sagrada, Ali, marido de sua filha Fátima Zahra, e que inicialmente foi aclamado e reconhecido quando na morte do profeta. Porém, Abu Bakr tinha melhores condições e contatos, indicadores e apoio político. Assim, ele acabou vindo a ser aclamado como sucessor em detrimento de Ali. No entanto, alguns anos mais tarde, ele tornou-se alvo dos descontentes. E deixando um... E assim, né, é um tema bastante complexo, não é um tema leve de ser explicado, e se a gente fosse fechar só nessa questão, levaremos umas 10 edições do Vox Vampírica para tentarmos começar a abordar com alguma densidade como foi esse momento histórico. E não é o nosso objetivo hoje, né? Estamos falando sobre os ismaelitas, sobre a Ordem dos Assassinos e sobre uma franquia multimídia extremamente criativa e atraente que se tornou bastante famosa nos dias de hoje. Deixando de lado um passado tão funesto, os descendentes da linhagem de Allen continuaram existindo. Claro que a oposição sempre negaria tal existência, o que é bastante normal, embora extremamente injusto. E é assim, sendo reconhecidos ou não, ali naquele momento histórico que a gente está abordando, eles ocupavam um papel de liderança espiritual para seus seguidores. Não muito diferente para os seus seguidores. Eram misturados com as próprias forças da natureza, não muito diferente das famílias africanas que até hoje carregam em seu sangue os feitos heróicos dos orixás, que iniciaram suas linhagens míticas na Terra. E poderíamos aqui também tentar ampliar esse tema com a questão dos reis sagrados que descendiam dos deuses na Europa arcaica. Leitoras e leitores com olhares menos superficiais certamente notarão que esse padrão dos reis sagrados, descendentes de um território e da mítica local, é bem diferente dos reis que surgem depois da instituição do cristianismo, com suas origens e linhagens muitas vezes discrepantes ou ilusórias como as cambiáveis e móveis dunas de areia dos desertos. Então, também essa é uma outra questão delicadíssima, mas no site vampirismo.org temos alguns artigos que a gente aborda essa questão dos reis sagrados e das descendências míticas. O pesquisador Bernard Lewis, na obra Os Assassinos, lançado em 2003 aqui no Brasil pela editora Jorge Zahar, no Rio de Janeiro, nos conta a respeito da Ordem dos Assassinos. Ele conta, né, que essa ordem se ocupou quase que integralmente do assassino de outros muçulmanos, principalmente os sunitas. Lendas sobre a seita abundaram, inclusive na Europa, por terem os assassinos tido prováveis ligações com europeus e até mesmo matado em favor dos estrangeiros. Como seita e grupo, a principal diferença dos ismaelitas para outras seitas e grupos foi o fato dela ter sido a primeira a ter uma organização eficiente e duradoura. Segundo praticamente todas as fontes sobre o assunto, os assassinos eram servos fiéis de seu senhor, infiltrando-se no território inimigo, fazendo o papel de servo deste até que na hora propícia se revelasse. Não havia envenenamento, uso de armas e arremesso ou algo do tipo. Simplesmente sua adaga bastava. Era recorrente o discurso de que para o assassino era glorioso ser morto ou mesmo se matar após cometer o crime, como é contado nessa obra Os Assassinos, de 2003, do Bernard Lewis. Falarmos dos assassinos e não falarmos do seu castelo, o Alamut, é como visitar Roma e não ver o Papa. Embora estejamos vivendo num momento de interregno, cujo atual, o ex-papa, já vou eu na maldade chamar de Dom Adolf, né, por causa do passado dele, mas o Ratzinger, né? Ele abdicou, né, recentemente, deixou em sede vacante o trono do Vaticano E agora vai ter um conclave para elegerem o novo Papa. E eleição de Papa, Dio mio, é uma confusão política e tanto, né? Mas enfim, deixando de lado essa estranha situação atual, embora, né, tem até o pessoal de um povo que curte umas teorias da conspiração que fica aí especulando, né? Peraí, tem uma profecia dos Nostradamus que fala algo sobre quando o homem do Vaticano renunciar e o homem comer carne humana, e agora tá aparecendo umas drogas estranhas por aí nas zonas abandonadas dos grandes centros urbanos que transformam os viciados em devoradores de carne, né? Puta fato estranho, puta situação sem pé nem cabeça, né? Mas enfim, largando tudo isso de lado, deixando esse pensar moderno dos tempos atuais e voltando no tempo para o contexto da Ordem dos Assassinos e do Ismailita, temos que falar do Mestre dos Assassinos e o seu Alamut. Ele se encontra na marcante figura de Al-Hassan ibn al-Sabah, provavelmente um persa da região de Tus, que clamava ser um descendente dos reis Imamiyete do sul da Arábia. O pouco que se conhece dele é através de sua biografia escrita por um autor desconhecido e chamada Sargudhat Itsaidna, que acaba sendo citada por poetas persas de outros tempos. A história aponta que suas razões foram pautadas pela ambição e desejo de vingança. Em sua juventude, Al-Hassan viveu em Al-Hai, considerado uma cidade que comportava visões e pensamentos mais passionais e radicais. Lá, Al-Hassan veio a dominar diversas áreas de conhecimento, como astrologia, matemática, geometria, filosofia e diversos idiomas. Lá também era o centro do crescente movimento ismaelita, que tocava expressivamente a Pérsia e o noroeste do Egito. Naqueles meados do século IX, os ismaelitas acreditavam na importância da dawa, a missão, e sua hierarquia era composta pelos fidai, soldados rasos, rafiks, camaradas, e finalmente pelos dai, ou missionário. Com cerca de 17 anos, Al-Hassan se converteu e partiu para ser treinado no Cairo e outras regiões do Oriente Médio, já mencionadas neste podcast. Durante esse tempo, acredita-se que recebeu instruções no sistema Baitinita ou Batin e viveu por cerca de um ano e meio no Egito antes de retornar às suas terras como missionário Fatimida. Era um homem de ação, mas também um erudito bem versado na estratégia e na sabedoria. E claro, eu estou sendo extremamente sintético e resumindo bastante essa interessante história. Por volta de 1090, ele conquistou a posse de uma fortaleza nas montanhas chamada Lamut. O castelo também se chamava Lamut, que ficará conhecido como Ninho da Águia. Embora algumas fontes dizem que ainda antes ele era chamado de Ensinamento da Águia, e alguns tradutores colocam ele como, ao invés de Ninho da Águia, o Ensinamento da Águia, como Ninho do Abutre ou Ensinamento do Abutre. Ao noroeste de Qazvin, localizado atualmente no Irã, era onde, uma vez que a fortaleza já tinha uma história, um povo e um etos próprio, fica difícil não especular que antigas sabedorias e fundamentos importantes residiam e se escondiam ali, e certamente eram alvos de um homem sábio que conhecia de forma indelével a mítica e os processos sagrados de sua missão. Contam que tal fortaleza foi construída por um governante que viu ali um ninho de águia durante um passeio e se apercebeu do importante ponto estratégico que um castelo ali poderia desempenhar. Alguns pesquisadores insinuam que a conquista de tal fortaleza por Hassan lembrava o mito da fundação de Cartago ou da tomada de Cartago feito pelo grego Dido, segundo contava uma versão de Virgílio. Para quem não conhece, e bom, a história no livro Sociedades Secretas da Idade Média, do Thomas Keightley, lançado aqui no Brasil pela Madras, né? Ele nos conta como foi a estratégia de Al-Hassan, depois de passar alguns anos infiltrando seus subordinados nesse castelo. Um belo dia ele chegou para o líder local e humildemente disse a ele quanto de terra ele poderia comprar com 3 mil moedas de ouro e o pelo e a pelagem de uma vaca. O califa, o líder daquele castelo, topou fazer um negócio com ele, oferecer uma quantidade de terras justas por ele por 3 mil moedas e o couro da vaca. Porém, Al-Hassan, mais esperto, após fechar o negócio, cortou, fatiou em várias tirinhas bem pequenas o couro da vaca e circundou a fortaleza inteira. Pelo menos essa é a lenda de como ele conquistou Alamut. E como ele tinha fortes aliados políticos, o líder da fortaleza viu-se obrigado a entregar para Al-Hassan a fortaleza. Além disso, era uma posição estratégica, localizada em um alto nível, bem acima do nível do mar, na cadeia montanhosa de Arbuz, e nos limiares das praias do Mar Cáspio e das Terras Altas persas, né? A posse do Alamut é considerada como o primeiro e mais relevante marco na histórica da trajetória e da criação da Ordem dos Assassinos. O povo que habitava as montanhas daquela região eram da rara estirpe que jamais aceitavam serem subjugados por nada e tampouco ninguém. Talvez todo povo da montanha sempre, não importa onde quer que estejam no mundo todo, sempre acreditam que ali no alto da montanha vivam mais próximos dos seus deuses e ancestrais. Quem sabe? E assim foi sendo formado o coro e a ordem dos assassinos de Al-Hassan. Através deles foi estabelecida uma rede de amplo alcance geográfico com outras fortalezas e esconderijos nas principais cidades. Ali os assassinos tornaram-se mestres da adaga e das ciências, transformando suas práticas em uma perigosa arte de morte para seus inimigos, o que os levou a serem conhecidos também como Fedain, mártires ou homens que aceitavam a morte, um culto misterioso e perigoso. A história nos conta que Al-Hassan devotou fidelignamente à fé e ao estudo. Por cerca de 35 anos, ele jamais foi visto além das muralhas e limites da fortaleza, exceto duas vezes quando passeava pelo telhado. Lá ele estudou, traduziu, rezou e aprimorou seu dawa, ou missão. A propagação da doutrina dos ismaelitas e sua base operativa e quartel-general era o Alamut. Contam que Al-Hassan conhecia o Corão, em seu coração e sua interpretação mística e esotérica, bem como toda a extensão da maior parte das ciências daquele tempo, além de ter um caráter reconhecidamente austero. O que é particularmente interessante, né? Ele era um mestre, ele era um grande mestre em artes que, né, posteriormente se tornaram tabus e foram artes perseguidas através do Oriente Médio. Então, como eu contei para vocês, essa aqui é uma outra época, uma época onde o espírito especulativo grego e a antiga sabedoria dos persas se encontrou e se misturou numa interessante história de poder, fascinação, mistério e assassinato. Seria difícil falarmos do Alamut e não mencionarmos toda a reconstrução do complexo guiada por Al-Hassan, a fortificação de suas muralhas e estruturas, bem como a arquitetura dos celeiros, que visavam conservar da melhor forma possível suas provisões e as noções de autossustentabilidade que lá imperavam, tornavam realmente difícil de sucumbir por cerco dos inimigos, na época de Al-Hassan. Isso sem falar nas míticas passagens secretas, efeitos especiais, salas sagradas e muito mais. As cercanias das vilas e fazendas nas montanhas e nos vales também foram aprimoradas por Al-Hassan e seu governo. A famosa Biblioteca do Alamut, que atraía escolásticos e cientistas de todo o mundo, que se hospedavam no castelo por meses para estudarem, era outro ponto fantástico. Era uma das, podemos usar o termo, era uma das civilizações mais sábias e mais preparadas para o confronto que poderia ter existido no Oriente Médio. Falarmos dos sábios do Alamut e de toda a produção cultural, científica, doutrinária e literária que existiu ali durante os tempos do Estado ismaelita é um ponto importante, que afasta muito dos rumores e fontes de segunda categoria e botarias medievalescas que cercam a temática dos ismaelitas, bem como da Ordem dos Assassinos. Contam os historiadores que muitas dessas obras transformaram por completo a Pérsia e o Irã naquele tempo, mas infelizmente a maior parte desses conteúdos foram destruídos quando Alamut foi tomado alguns séculos depois pelos invasores mongóis, embora um pouco antes os seus últimos governantes já deixavam a desejar em questões políticas e espirituais. A importância do Alamut e de sua complexa rede defensiva, suportada em parte pelo relevo e meio ambiente, bem como as armadilhas e tocaias criadas pelos assassinos, foi ímpar e deteve exércitos numerosos com engenhosidade e sagacidade. Pois algumas vezes tropas e grandes líderes que foram assassinados por eles buscavam vingança e saíram da região completamente derrotadas. Outras fortalezas vieram a serem conquistadas durante o tempo de atividade da ordem. Uma das mais famosas foi a fortaleza na montanha de Masyad, ou Masyaf, bastante conhecida pelos jogadores do primeiro Assassin's Creed, protagonizado pelo personagem épico Altair Ibn al-Had, certamente vieram a desenvolverem laços de admiração e afeto, pois importantes capítulos da história do jogo se passam ali. Na questão histórica, tal fortaleza ficava na Síria e foi o lar do famoso mestre assassino Rashid al-Din Sinan, conhecido pelo título de O Velho da Montanha, que espalhou um terror sem precedentes entre os templários. Tal fortaleza só veio a cair pelas mãos dos invasores mongóis em 1260. Certamente os leitores do romance A Cruzada Secreta, da franquia Assassin's Creed, se lembram desse momento com grande pesar. Os assassinos da história também comandaram outras fortalezas famosas, como Al-Kaf, Al-Kadmus, Al-Laqda e Orontes. Durante os tempos áureos, a ordem se fundamentava em uma organização secreta baseada em fundamentos ismaelitas, mas dotado de evidente agnosticismo, que buscava emancipar os iniciados dos trâmites doutrinários e culturais que comandavam o Oriente Médio. O tal credo dos assassinos encantava e encorajava cada integrante a não acreditar em nada e ousar a realizar tudo e desafiar a todos. Na franquia Assassin's Creed, da produtora francesa Ubisoft, veremos diversos retoques desse credo estabelecido sobre as obras de Maquiavel, Schopenhauer e Nietzsche. Enquanto isso, a hierarquia dos assassinos histórico era estabelecida sobre a figura do grande mestre e seus priores, que eram responsáveis pelos diversos distritos geográficos alcançados ou sob a influência da ordem. Logo abaixo havia os propagandistas, especializados em espalhar boatos e lendas sobre a ordem, ou ainda incitar movimentos populares, convergentes com decisões políticas da ordem. E o grau mais baixo, mas mais necessário, era dos fidais, que deviam executar quaisquer que fossem as ordens do grande mestre. Em um dado momento, a gente teve, graças à obra do Thomas Kegley, nós tivemos acesso ao como seria estruturado nesse tempo do Alamut, de Al-Masyaf, o credo histórico dos assassinos. Contam, inclusive, que ele foi reduzido, né, dos 9 pilares que a gente falou nos blocos anteriores, e nessas épocas ele era reduzido a 7. E era o número original no plano de Abdallah Maimun, o primeiro elaborador dessa sociedade secreta. Além desses 7 graus pelos quais os aspirantes adquiriram aos poucos cada vez mais conhecimento, Hassan elaborou 7 regulamentos ou regras de condutas para os professores em sua sociedade, constituindo o que o historiador Hammer chama de Breviário da Ordem. Para nós, apreciadores de ficção e do fantástico, talvez fosse este o credo dos assassinos. A primeira regra, o primeiro pilar, chamava-se Ashinai Risk, conhecimento do dever, e incutia o conhecimento requerido da natureza humana para selecionar pessoas aptas para admissão. A esse regulamento pertenciam as expressões proverbiais que seriam comuns entre os Dais, semelhante àquelas usadas pelos antigos pitagóricos, como não semeeis em solo infértil, ou seja, não desperdice o seu trabalho com pessoas incapazes. Não faleis em uma casa onde há uma lâmpada, isto é, não fale na presença de um advogado. Segundo pilar, a segunda regra se chamava tênis, ganhar confiança, e ensinava a conquistar os candidatos, elogiando seus interesses e inclinações. A terceira regra, ou pilar, cujo nome não temos, ensinava a envolvê-los em dúvidas e dificuldades, apontando os absurdos do Corão e da religião positiva. O quarto pilar, quando o aspirante chegava a esse ponto, deveria ser imposto ao discípulo o juramento solene de silêncio e obediência, e também de comunicar as dúvidas somente ao seu professor. E em seguida, o quinto pilar, ele seria informado de que as doutrinas e opiniões da sociedade eram aquelas dos maiores homens na igreja e no Estado. Sexto pilar, a regra tesis, confirmação, orientava o aluno novamente por tudo que ele tinha aprendido e confirmava no aprendizado. E a sétima regra, por fim, a regra tervil, instrução e alegoria, dava um modo alegórico de interpretar o Corão e tirar de suas páginas qualquer sentido que servisse aos seus propósitos. Aquele que tivesse de passar por todo esse curso de instrução, tornando-se, portanto, perfeitamente imbuído do espírito da sociedade, era considerado um dai realizado e empregado no importante ofício de conseguir prosélitos e estender a influência da sociedade. Mais uma vez devemos expressar, segundo Thomas Kegley, a opinião de que os relatos minuciosos que nos são fornecidos por alguns escritores, descrevendo as regras e doutrinas de associações secretas, devem ser recebidos com um considerável grau de hesitação, devido ao caráter e ao meio de informação daqueles que nos passam tais relatos. No presente caso, nossa fonte é suspeita. Aprendemos que quando Alamut foi tomado pelo príncipe mongol, ele deu ao vizir o doutor Alamelek, pai do rei Giovanni, permissão para examinar a biblioteca e escolher os livros que fossem dignos de ser preservados. O vizir apanhou os exemplares do Corão e alguns livros de valor aos seus olhos. O resto, incluindo pelo que se conta, os arquivos, as regras e doutrinas secretas da sociedade, ele lançou às chamas após um rápido exame. Em uma obra histórica de sua autoria, ele divulgou os resultados das descobertas em tais livros, e essa é a fonte que Almir Khond e outros escritores se serviram para compor os relatos que nos transmitiram. É claro, portanto, que o vizir de Hulakul teve a liberdade de inventar quaisquer atrocidades que quisesse a respeito da seita, que fora destruída por seu mestre, e que o seu testemunho deve ser recebido com desconfiança. Por outro lado, a obra encontra certo respaldo por corresponder com o relato da sociedade no Cairo, fornecido por Makriz, não sendo repugnante ao espírito do sufismo. Essa última doutrina, que é uma espécie de panteísmo místico, vendo Deus em tudo e tudo em Deus, pode gerar, assim como o fatalismo, piedade ou o oposto dela, aos olhos de quem vê Deus sob esse prisma. Todas as distinções entre vício e virtude tornam-se transientes e incertas, e o crime pode aos poucos perder seu caráter atroz e ser considerado apenas um meio para gerar um bom fim. Que os fedaim matavam pessoas inocentes sem compunção quando recebiam ordens de superiores para agir assim é um fato inquestionável para Thomas Kegley. E não é absurdo supor que eles julgavam suas atitudes como certa, promovendo a causa da verdade. Essa santificação do crime não se restringe ao Oriente. A máxima de o fim justificar os meios tem natureza conveniente demais para escapar a alguma parte do mundo. E os assassinos de Henrique III e Henrique IV da França, que não eram ismaelitas, né? Nesse tempo o termo assassino era usado para qualquer matador profissional de elite, exibiam a mesma coerência e sinceridade dos fedaim ismaelitas. Sem concordarmos com o historiador Hammer, portanto, considerando todos os líderes dos ismaelitas meros assassinos cruéis e ímpios, pisoteavam toda a religião e a moralidade seguidas de suas obrigações, podemos adotar a opinião de que sua doutrina principal, o sufismo, foi levada às piores consequências. Os seguidores de Hassan Sabah eram chamados de ismaelitas do leste para distingui-los daqueles na África. Também se denominavam Batinie, internos ou secretos, a partir do significado secreto que eles extraíam do texto do Corão, e Mulhad ou Muhalid, ímpios, devido à alegada impiedade de suas doutrinas, nomes comuns atribuídos a eles entre a maioria das seitas precedentes. Foi sob este último nome que eles se tornaram conhecidos a Marco Polo, o viajante veneziano. O nome, porém, pelo qual são mais conhecidos na Europa é o de assassinos. Entretanto, toda essa pequena confusão histórica será abordada na próxima edição do Vox Vampírica. E antes de encerrarmos, né, essa edição, vale referir que os assassinos eram integrantes dos ismaelitas. No entanto, nem a maior parte dos ismaelitas nunca foram assassinos. E segundo documentos e estudos do final do século XX... que foram encontrados, documentos inclusive históricos, uma grande parte dos ismaelitas nunca tiveram a ver com atos de assassinato, e o seu conhecimento tecnológico, teológico, científico e dentro de muitos outros temas dificilmente os aproximavam da boataria medievalesca, de cheiradores de haxixe ou usuários de ópio que matavam compulsivamente seguindo ordens de seus superiores. Mas tudo isso será abordado em nossa próxima edição. Eu me despeço de vocês e entrego cada um de vocês à senhora, a grande domadora de homens, a senhora da coroa de papoulas, que sustenta o longo e aveludado manto negro da noite. Com uma ênfase em especial, neste sábado, 9 de março de 2013, teremos mais uma comemoração da primeira década de atividades da subcultura vamp no Brasil, América do Sul e países lusófonos. Eu, Lorde A, e meu Círculo Strigoi apresentaremos o retorno e o novo formato dos eventos Encontro do Tarô dos Vampiros e Passeio Cultural São Paulo Maldita, agora no mesmo dia e com um novo ponto de encontro, lá na loja Fake No More, dos meus queridos Christian e Rosângela Rossoi, na Galeria do Rock, na loja 474, no terceiro andar. Lá teremos um delicioso mezanino temático decorado especialmente para a ocasião. O Encontro do Tarô dos Vampiros acontece das 14 às 17 horas, um espaço para reunir pessoas que apreciam o imaginário, a inspiração, a arte, a prosa, a poesia relacionada ao vampiro, como um espelho, uma máscara e uma forma de refletir sobre o que é realmente viver, como sente que deve viver e conduzindo sua vida para onde almeja chegar, e que aos poucos aprendem ou reconhecem nos arcanos do tarô uma poderosa ferramenta que lhes é convergente em suas trilhas. O encontro reúne pessoas que sentem curiosidade em saberem mais, outras que descobriram e algumas que já utilizam de forma prática tais segredos em suas vidas, do leigo ao profissional. Venha contar histórias e conhecer pessoas afins e convergentes, aprender, ensinar e compartilhar no Encontro do Tarô dos Vampiros, lá na loja Fake No More, loja 474, no terceiro andar da Galeria do Rock. E depois do Encontro do Tarô dos Vampiros, a partir das 17 horas, começa a nossa concentração para o Passeio Cultural São Paulo Maldita, conduzida por mim, Lorde A, e meu querido frater Vincent Axman, a senhorita Chendra e todos os integrantes do Círculo Strigoi presentes. Neste agradável passeio fotográfico através do Centro Velho de São Paulo, vamos refazer os passos do poeta Álvares de Azevedo, contando sua história, principais locais por onde caminhava, sua antiga Casa Negra, e também contaremos diversas histórias, falaremos sobre arquitetura, causos, lendas urbanas, santos populares, sociedades secretas, assombrações e temas afins do imaginário paulistano. O passeio é amplamente baseado em pesquisas históricas de mais de uma década minha e do frater Vincent, e então vistam seus visuais românticos, vitorianos e steampunks, ou simplesmente um pretinho básico, tragam sua presença e poesia, suas câmeras e vamos realizar um delicioso cortejo fotográfico ao anoitecer na velha São Paulo. Ponto de encontro a partir das 16 horas em frente da loja Fake No More, loja 474, no terceiro andar da Galeria do Rock, no centro de São Paulo. O evento conta com apoio cultural da editora Madras e, muito importante, tanto no encontro quanto no passeio, solicitamos que os participantes tragam 1 quilo de ração ou produtos de higiene para cães ou gatos que serão doados para uma ONG responsável por cuidar de animais abandonados. Também sugerimos que os participantes tragam bebidas e lanches para compartilharem entre si. Então não percam essa grande oportunidade de passar bons momentos, cultivar ótimas lembranças entre amigos no ambiente mágico e irretocável da loja Fake No More, no terceiro andar da Galeria do Rock. Estejam presentes, venham de onde estiverem e vamos a mais essa grande celebração da primeira década de atividades da subcultura vamp no Brasil, América do Sul e países lusófonos. Eu espero vocês lá e também no véspera do feriado do 28 de março, espero cada um de vocês na quinta edição do evento Fangstasy, celebrando a noite da rainha dos condenados, vampiros de Anne Heise. Saibam mais em breve no site redevamp.com. Até o encontro do Tarô dos Vampiros e do Passeio São Paulo Maldita, nesse sábado 9 de março. Adieu.